É porque, embora já em curso, este subsídio vem em boa altura. Sim, sim, sempre uma grande ajuda e o apoio da Câmara é fundamental para as associações. Falando na época desportiva, como é que está a correr? Está a correr dentro das expectativas. Pronto, temos a equipa sénior está só com vitórias, pronto, e era isso um bocadinho que esse investimento fizemos, era continuidade, e esperemos que continue assim. Em termos de formação, arrancamos agora e também está a correr bem. O investimento em formação é crucial, não é? Claro, claro, para ver se começa a alimentar as equipas acima e não temos que andar sempre à procura, não. Este lugar na classificação é para manter por muito tempo? Esperemos que sim, trabalhamos para isso. Já temos trabalhado no passado, tínhamos feito esse investimento e este ano voltamos a manter a postura e é para manter tanto na formação como na equipa sénior. Vamos tentar lutar pelos jogos onde estamos inseridos e pelos campeonatos onde estamos inseridos. Vai haver um derby da Aveirense, Vista Alegre, Beira Mar. Qual é a expectativa para um jogo desses com essa característica? É sempre para a malta que está ligada ao Vista Alegre, é recordar o passado, não é? Há muitos anos que o Beira-Mar já não se encontra com o Vista Alegre em sénior, mas sempre com ambição e com respeito. E relativamente ainda ao clube, como é que está estruturado? Está no meu caminho também? Penso que sim, sou um bocado suspeito a falar nesse assunto, mas penso que sim, penso que está no bom caminho e para durar muitos anos e com conquista. A responsabilidade deste cargo, a nível pessoal, é elevada. Como é que é esta experiência a nível pessoal, dirigir um clube? É sempre com muito sacrifício da família, não é? Em particular, nós mantemos os nossos empregos, esse não pode falhar e acaba por ser a família sacrificada no meio disto tudo. E com muita pena nossa, mas alguém tem que fazer, não é? Alguém tem que ser e temos que andar nisto. Podemos ver Vista Alegre daqui a uns anos em que divisão? O tempo dirá. Vamos caminhando devagarinho, em passos certos, que é para não cair no vazio, mas a ambição é muita, não estamos para... Esta direção sempre assumiu que não estava para andar, para deixar andar, pronto, está para ter uma postura sempre de conquista e vamos ver até onde é que podemos ir, onde é que a estrutura nos permite, temos um limite de estrutura, vamos ver quanto tempo demoramos a criar uma estrutura ainda maior e com outros objetivos.